Romano Salvador, prosseguindo para Conde. PCR S Comando 41, após o Salvador, veio posição Conde. O senhor irá no sistema passo a passo. 5941, Conde. Sol 27, direita, Sol 12, nesse momento. Direita 29, não é, né? Leme 143, desce a via para 2000 pés, autorizado IADS X-Way da pista 10, ajuste 10 no meio. Descendo para 2000 via, autorizado IADS X-Way da 10, 10 no meio, ajuste por trás, estabilizado, pista 10143. Vento 150 graus, 1 no norte. Livre pouso, 645. Tower, muito boa noite, Portugal 0, Tutu Heavy, Holding Point, Canway 10. Portugal 0, Tutu, mantém Route Point 10. Mantém Holding Point, Canway 10, Portugal 0, Tutu. Portugal 0-2, que line-up ele mantém, Ronin 1-0. Line-up andou entre 9 e 1-0, Portugal 0-2. Solos 3-0, solos 2-0, nesse mal 9. 2-0, 9. Hotel 022, clear line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, 13 knots. Clear for take off, runway 10, Hotel 022, muito obrigado. Gol 1966, acione identificação. Desça via chegada a Bomé de Ondo para nível 050. Ajuste no 016. Ajuste no 016, desce via Bomé de Ondo. Possibilidade de voar por favor, de tá? Já do voa posição ITAP. Gol 1966. Chama presente da voa do ITAP de 966. Controle, vem para o Hotel Delta, abandona, sobrevoa o Paribe, vai comprando o Elixir, a Serra Índia Queen. Já pode ouvir para o Hotel Delta, regresso para pouso? Afirmativo. A gente já pode visual com uma parte de pouso. Portando a visual, vem para o Hotel Delta. Estabilizado, ILS, tem que ir para o Xanar 6143. O Xanar 6143, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2914, boa noite. Salvador, boa noite, Xanar 6143, 2 milhas e meia para marca 2. Xanar 6143, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 129. Pouso 02, Airborne 34, call the passport 120.8. 120.8, Portugal 022, obrigado. Departure, bom dia, Portugal 022, Airborne, passing 2000 feet. On Momo Departure, de loop transition. Portugal 022, vida compatible com Departure, climb via Momo, Departure, disposal level 410. I'm via Momo Departure de Loop Transition, flight level 410, Portugal 022. De pouso, Vitor Hotel Delta, agradece, boa noite. Colega Vitor Hotel Delta, no atraso de conhecimento, sem frequência rede. Dispatcher Portugal 022, any chance proceed from present position to Momo due to weather? Roger, Portugal 022 for direct Momo position. Direct Momo position, Portugal 022, muito obrigado. Portugal 3, solo 37, direita, solo 200, small log. Direita, solo 2, contact receive center, frequency 125 decimal 45, backup 126 decimal 85. 127 decimal 45, enable 12685, call 022, muito obrigado. 705941, 3 milhas, posição Conde, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, na frequência 120 decimal 3. Departure Portugal 022, can you confirm the frequency for the FIF? 125 decimal 45, if enable 126 decimal 85. 12545, enable 12685. Muito obrigado, Portugal 022. Salvador, Azul 9150, sente da WISC, vai atingir 170. Azul 9150, acione identificação. Esse avião é chegada bom MED 1 para nível 050, que ajuste no 0 no meio. Desce via ao 050 com no 0 no meio, azul 9150. Voo 1966, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Way da pista no 0, ajuste no 0 no meio, reporte estabilizado. Autorizado 2016, reporte estabilizado no X-Way da 10966. Salvador, autoriza por favor o 9150 da seção de velocidade da caça? Que nível para chegar ao bom médio? Cancelar de seção de altitude e velocidade, 9150. efetuando pequeno desvio à direita, devido à formação, já voando para pré-voar a projeto 1966. Engie Gol 1966. Também é ciente, rebote da pista. Ciente. Ando 201, Negoz 44, controle seu rodão 2018. 208, boa. Salvador, é o 6201, boa noite, decolando sua escuta. Xané 6201, contato radar na decolagem, após 2000 pés, autorizado direto Leida, Supernível 360. Ativo após 2000, direto Leida, o 6201. O 1966 chama a torre na frequência 118 decimal 95. 1895 pega a cor. Azul 9150 dispara 2000 pés, autorizado IADS, suída pista no 0. O ajuste no 0 no meio, repasse estabilizado. Com no 0 no meio, livre descida para 2000, tá, livre X-ray então no 0, repasse estabilizado 9150. Meia. Podia confirmar o ajuste pro 1966? O 1966, confirma a solicitação? O ajuste do altímetro. 10 no meio. Obrigado. O Sana 6201, pro 2215, devido para a massagem. 6201, confirma por quantas milhas irá na pista pro? São de 10 milhas. zero meio autorizado, né? Mantém pista no zero. Meia, são os 49, direita, solo, 219. 219, obrigado. Segura. É, gerando ponto seguro, muito obrigado. Controle Salvador Azul 4206. Do 1070. Azul 4206, contato radar na colagem. Para via saída Fuca para nível 350. Via Fuca para 350, Azul 4206. Azul 9150 está estabilizado no localizador da 10. Azul 9150, chame a torre na frequência 118, 6195. 1895, 9150. Torre Salvador, Azul 9150, final de 8 milhas. Queira confirmar a pista, dá uma olhada? Negativo, pista seca, Azul 9150, confirma o visual com o campo. Tá com uma camada aqui em breve, visual. Avistou com as 7 milhas, o 9150. O 9150, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 119. E pouso na 10 pro 9150. Salvador Azul 4206, desvia à esquerda, proa 030, aproximadamente 10 milhas. Salvador, daí que eu não uso o 707, quando o rei foi de passa. No 707, mudei, mantém outro ponto. Olha em posição com o 707. Azul 4206, foi o Romeu Fox 018. Presidente Romeu Fox 018, Azul 4206. Zero 77 Kilo Lanapa, Nintendo, Neo 0. Conor 077 Lanapa, Dwight, Runway 10. Azul 9150, solo 257, direita, solo 219, mão longe. Vou livrar a direita e chama solo 219. Frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 285, centro Recife, azul 2420 graus. Zero 77 Clinton Coffee, name 0 wind 140 degrees 109. Connor 077, airborne 00, call the batch control, 130 decimal 8. 1208, Condor 077, back. Boa noite, meu nome. Do fornecedor da Irlanda. Zero para Sara Colares. Boa noite, meu nome. Autorizado a linha decolar. Pista no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Autorizado a linha decolar. Tá. No zero, boa noite, meu nome. 3272, pronto, ponto zero. 3272, autorizado anear e manter, cabeceira no zero. Ali, mantém 90, 2712. 9, decola 06, controle 120, decimal 8, bom, foi, boa noite. 819? Pro controle 120, decimal 8, decolou 06, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, bom 819. Boa noite, 69, contato padrão de decolagem, suba via saída Argo 1 para nível 360. Argo 1360, 89. Go 077, contact receive center, 125 decimal 45, backup 126 decimal 85. 12545 or 12685, good night, Condor 077. Vento é 140 graus, com 1, 2, nós e uma dúzia nós. Autorizado a decolar, ficha no zero. Autorizado a decolagem da 10, azul 2712. No 2, decalo 08, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 1208 agora com controle, 2712, boa. Controle, boa noite, o azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 1970. Sobe via Conde para 1970, 2712. Azul 2773, acione identificação, voa ITAP para interceptar a chegada ao Palmé de 1, ajuste no 016, reporte para descida. Identificou o voo ITAP, também é outro destino, Azul 2773. Azul 2773, contato radar estabelecido 66 milhas sudoeste, Salvador, desça para nível 050. 050, Azul 2773. Voo 1869, chame-se para Recife na frequência 126.0, lanterna 128.8. 260.288, boa noite. Salvador, 3897, ponte 0090. 3897, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento é 130 graus, com uma dúzia nós, 12 nós. Além de decolar 90, está 3897. Salvador, Santuário 5949, está no ponto fora do hotel. Interfere 5949, mantém a posição. Santuário 5949, está na posição. Controle, o Azul 2712. Controle, o Azul 2712 solicita nível final 150. Azul 2712, sube até nível 150. Sobe e mantém 150, 2792. Autorizado cruzamento imediato, pista 10, na Delta, mantém a posição na Delta, chama o solo 21.9 para prosseguir o táxi. Na 97, decolos 1.6, controle no 20.8, bom voo e boa noite. 208, uma boa noite, 645, ponte espera pronta. 645, autorizado na área e manter, cabeceira 10. E manter na 0, 645. Controle, Salvador, muito boa noite, para 3897. Para 3897, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1. para nível 300. Recusa a saída, nave 1, 300, 3297. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 09 nós. Iniciando decolagem 645. Salvador, 3897, setor de desvios à esquerda para evitar formações. Registrando 3897, autorizado o desvio, só após desvio, qual a posição Leda? Direto Leda, posta 3897. Decola 09, chama controle 120 decimal 8. Tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Mundo boa, 3283, já tem um ponto de cara no zero, pronto. 3283, boa noite, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinha mantendo no zero, 3283. Ato radar na decolagem, suba via saída São João para nível 360. Dias ainda 360, gol. Do LS X-Ray. Vai reportar estabilizada no 2773. Já. 3283, autorizado a decolar. Picho no zero, vento no 50 graus com 08 nós. Vem de decolagem no zero, tá 3283. Semana rolagem do rebote da TAM, após ser autorizado a anel e manter cabeceiro 1 no 0. 2773, informo, chuva moderada, Salvador em opera visual com 5 mil metros de visibilidade e 3 mil tetos. Grato, 1783. Grato, 1783. Polícia Salvador, 3283, boa noite, Libra 1400. 3283, contato razão da decolagem, suba a via saída Arbo para nível 360. Arbo 1, 3 3. Papa Romeu, Romeu é com Índia. CN Transponda 0141. Radar estabelecido 67 milhas noroeste de Salvador, foi posição Ramã, confirmo que já vou visual na rota. Delta 97 M Centro Recife, frequência 1251, alterna 12835. Corrijo, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Na 3897, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 3897, na boa. Recolos 24, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Recolos 49, controle 120, decimal 8. Encerrado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, boa. Confirme para o controle. Tem aí um abraço, câmbio de gelo. Me indicativo, considera 5902. Identificação dessa via chegada ao MED 1 para o nível 050, ajuste no 097. Mais um 2773.